Salvador, bom dia. O voo 1605 com informação Kilo na vossa escuta. Desse, mantenha nível autorizado pelo Centro Recife, aguarde contato radar 1605. Gente, aguardando contato radar. Eco Charlie, acione o código 5557. Objeto 1709, da Colata 02, controle 19, decimal 8, bom voo. Navegante, obrigado, bom final de semana. American 980, clear taxi via Juliet in Delta. Approaching holding point runway 10, call 118.6. Juliet Alpha, holding point 10, 118.6, American 980. Ainda para pouso no Pátio do Graé. Prisado, reporte final do Pátio do Graé, Guardião 01. Reportará Guardião. Saída Gole. Ok, vai cumprir então o perfil. Muito obrigado. Papá Romeu, papai Cutiari, confirme a altitude que o senhor prossegue. Gente, prossiga na frequência de coordenação e reporte para o retorno. Frequência do Centro Recife no setor 1288 e 12685. Autorizado o senhor Vitor 366, desce para 2.500 pés, ajuste 1015. Desce para 2.500, andou Serra Vitor 366, 1015, direto Serra Vitor 366. Estou 3179, Recife agora, 1288. 1288, bom dia. Verona, avistado, pouso autorizado 150 graus com 3 nós, reporta no solo controlado. Gente, pouso autorizado, guardião. Tive, foi informado agora, instruiu chamar o controle 198. Há poucos segundos. Controle Salvador, estão 3663, atinge uma sem nível 110, formação Kilo. Diversionário, chame para o táxi, o Mike Bravo de fora. Bravo, Bravo, Bravo, Bravo, Bravo. 663 está copiando. Matheus, senhor, prossiga. 4 mil pés, ajuste 1015, confirme. Descida 4 mil pés, 1015, está 3663, solicita a RNAV da pista 10. Gente, aguarde a RNAV. Confirmando, o senhor foi instruído a chamar o controle há poucos segundos atrás. Afirmativo. Gol 605 passando a Lagoinhas a 4 minutos na escuta do controle. Prossiga para 050 na chegada Bonf. 070 na Bonf, o gol 1605. 50. 050, gol 1605. Controle, o gol 605 solicita procedimento RNAV para a pista 10. Copiada a solicitação, aguarde. Web 6709, chame Recife 1288. Recife 1288, 6709. American 980, ready for departure. Yeah, 950 Kof, runway 10, wind 190 degrees, 4 knots, American 90. Clear for takeoff, 10, American 980. Airborne at 08, contact now control 119 small 8. And then have to 119 decimal 8 American, hey, they're good at. And departure American 980, switch you out of 1500 for 250. American 980, climb 250, Puka departure. On the Puka departure, and say again the altitude? 250. 250, American 980, roger. 3663, autorizado Serra-Vitor, 366, desça para 2500, ajuste 1015. Serra-Vitor, 366, descendo para 2500, ou 3663. 3304, 286. Solo Salvador é o log 6594 para táxi. Alternando Fortaleza, 2 horas e 30, autonomia 03 a bordo. 03 a bordo? Afirmo. Sigue logo 6594, autorizado táxi via Juliette Alfa no ponto de espera da Charlie Torres, 108.62. Ajuste no 015. Charlie Alfa, 1862, no ponto de espera, 1015, ajuste 6594. Tudo autorizado no zero, vento de 170 graus com 5 nós. Autorizado por 3304. Mantendo 7, o Mike Bravo informa. Série desce 2500 pés, ajuste 1015. Desce 2500 pés, ajuste 1015, voo 605. Mega 980, call number receive center frequency 12685. 12685 for receive center, American 980, thanks, good night. Okay. Torre Salvador, bom dia, o log 6 no ponto de espera da 10. Log 6564, visual com uma reposição na curtíssima. Afirmo. Vocês devem colar quando, de imediato quando autorizado? Positivo. Pois o R-Pois ali mantém o 90 para poder colar quando autorizado, foi logo 6564. Após a passagem do TAM, ali mantém aguardando para decolar. Mantém a posição e aguarde. Na 3304, solo agora do 12, livre primeira direita, chama o solo em 121, decimal 9. 219. Bom dia, é o 3663 da TAM, baixar travado, visual no final. 3663, com aproximação, aguarde pista livre, ajuste no 0, no 5. Comine 15, já no altímetro agora. É logo 6564, autorizado a decolar, 190, 190 graus, com 069, correção pista no 0. Iniciando 6564. Alfa ingressa Índia, portão 02. Alfa Índia por 02. Torre, o 3663? Eu sigo, eu tô 3663. Conforme o ratio, 90 metros, é isso? Temativo, 90 metros. Primeiro 90 metros é, impraticáveis da pista no zero. Perfeito, muito obrigado. Logo 6514, decolado agora aos 14, controle 19.8, bom voo. 19.8, muito obrigado, bom dia. Alô, Papai Romeu, Maico Tango Lima, bom dia. Decolada na Pucá, na 6514, contato radar, suba o 370. Suba 370, VLOG 6514. Está autorizado o pouso na pista 10, vento de 190 graus com 04 nós. Tem livre pouso, 663. Transição Flock 5556, eu transponder, o controle 19.8. Afirmativo, conforme solicita nível do 0A preso no 20, até colagem da pista 10, com a primeira curva esquerda, subida a Momo, transição Flock. Transponder 5556, 19.2 do controle. Usando 366, o gol 1605. Torre 18.6. Torre, o voo 605, passou 366. De aproximação, guarda pista livre, tráfego avistado, número 2. Solo 1 na meia, livre direito, solo em 1 na 2, 1 na decimal 9. Ao livrar, chama solo, obrigado. Salvador, bom dia. Zan 3663, livrou. Zan 3663, táxi Alfa Juliette para o portão 05. Alfa Juliette 05, Zan Velog 6514, chame Recife 12685. Recife no 2685, Velog 6514. Obrigado, bom dia. Bom dia. Breve informe, autorizado da 17, 170 graus 5 nós, atento para as três turbulências do banco que cruzou. Quando a 605 no solo, 20, direita, solo em 121, no décimo 9. Breve uniforme decolado agora os 3, quais são? 20, controle 1 no 9, decimal 8, bom voo. Então, Alfa pela Índia, 03. Mike Bravo Uniforme, bom dia, contato radar, subo nível 180, saída MOM. Como é que é? Você vai mandando o braço para o uniforme. Bravo Uniforme, controle. Mike Bravo Uniforme. Não vai curvar? Passando o Bravo Uniforme, tá pra vir aqui a parte da tarefa de Palácio de Açúcar. Tá chegando aí, tá? Ela tava verificando se eu não ia curvar à esquerda. Alguém lhe orientou a manter a proa até 3.000? Bravo Uniforme, controle. O senhor manteu a proa por conta própria ou alguém lhe orientou? Ok, sem problemas, prossegue direto à localidade. Ok, recebeu interferência de telefone, conseguiu identificar? Controle Salvador, bom dia, agora 922, passo 170 para 150, informação quilo. Confirme. Confirmo, gol 1922, passando 170 para 150, informação quilo. 922, desce via para 2.000 pés, chegada a mar e ajuste 1015. Via 1015, agora 922. Livre acionar e pushback para de 3 report táxi. Solo, o 605. Chega no 605. Por gentileza, poderia nos adiantar a saída para o Galeão? Confirme a rota. Rotatória 1500 pés, 1015. Aí, correto. Rotatória 1500, 1015. Obrigado, Lima. Mike Bravo Uniforme, chame Recife, frequência 12685, alterna 12545. 12685, alterna 12545, grato, Bravo Uniforme. 8500, prossiga para o solo. 8500, parte militar, acionamento. Gente, foi feito um plano junto à sala de Salvador? Afirmo, vivo lá ou para a vitória da conquista. Gente, poder chegar junto à sala IS militar, eu farei o mesmo devido ao plano do FAB 8500, eu não tenho. Estou puxando aqui via sistema FTN e também não encontro. Ok, vou tentar verificar junto à sala aqui, viu? Para cópia, Quebec. Táxi, Mike Tango Lima, temos 5 pessoas a bordo, autonomia de 3 horas e 40, alterna Fortaleza ou São Luís? Tango Lima, confirma os dados, por gentileza? Perdão, para o táxi, solicita 3 horas e 40 de autonomia, alterna Fortaleza, São Luís, POB 5. 05 a bordo, sendo copiados os dados, Mike Sango Lima, 30 táxi, Juliette, Alfa, no ponto esperador no 0, torre 108, meia dúzia. A tela não me escuta, o ajuste no 0, no 5, como voo. Positivo, 18, meia, a torre, a tela na sua escuta, graças. Victor Mike Quebec, pronto, cópia. Victor Mike Quebec, autorizado Valença, 1000 pés, decolado 17, primeira curva direita, no corredor Axé, restrito até a liberação do controle de Salvador. Aciona o transponder padrão 0161 no controle 19.8. O Victor Mike Quebec. Contingimento correto, confirme o POB. 07, pátio 4, para acionamento de táxi 2, 108, meia dúzia, bom voo. Foi 08500, solo voltando. Mike Beck, prossiga. Pronto para o táxi. 30 tarde, pode para ingresso na 17, confirme para o B, 07. POB 07, seu canal 230. Reporte para ingresso.